Baixou Xolofã com as espadas de prata com sua coroa de escuro e de vício. Baixou Caô Xangô com machado de asa com seu fogo brabo nas mãos de Corisco. Ogunhê se plantou pelas encruzilhadas com todos os seus ferros com a lança enxada. E Oxóssi, com seu arco e flecha, e seus galos e suas abelhas na beira da mata. E Iemanjá trouxe o alumínio, as sereias do mar e um batalhão de 1000 afogados. E Ansã trouxe as almas e os vendavais, adagas e ventos, trovões e punhais. Oxumaré largou suas cobras no chão, soltou sua trança e quebrou arco-íris. Omulu, Omulu, trouxe o chumbo e chocalho de guizos lançando doença para seus inimigos. E Nanamburuque, Nanamburuque, trouxe a enxada e a vassoura pra terra dos corpos, pro sangue dos mortos. O menino cresceu entre a ronda e a cana, correndo nos becos que nem ratas andam, entre a ponga e o afano, entre a carta e a ficha, subindo em pedreira, que nem lagartixa. Bora é o juramento puro do catacumba, nas rodas de samba, no herói da macumba. Matriz querosene, salgueiro turano, mangueira São Carlos, menino andando, ídolo de poeira, maf farelo, um deus de bermuda e pé de chinelo. E Exus na capa da noite soltaram a gargalhada e avisaram a cilada pros orixás. Jesus orixás, menino, soltaram como puderam, mas era muita matraca pra pouco berro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, maldito, no chão do pendura saia, zambi menino no mumba tomba na raia, soltando bolas pra baixo contra as falanges do mal, arcanjos velhos coveiros do carnaval. Ai, irmãos e irmãs e irmãozinhos, por que me abandonaram? Por que nos abandonamos em cada cruz? Irmãos e irmãs e irmãozinhos, nem tudo está consumado. A minha morte é só uma canga, lumumba louca, Jesus. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Fechado e barbarizaram com mais de 100 tiros, anos de vida sem misericórdia, e a misericórdia no último tiro. Morreu como um cachorro, gritou feito um porco, depois de pular igual a macaco. Vou jogar nesses três que nem ele morreu, num jogo cercado pelos sete lados. Lampearam o menino do corpo fechado e